que visa basicamente a destruição desses aparelhos. Então a gente evita que esses aparelhos cheguem, possam ser reintroduzidos no mercado, né, fazendo a destruição deles, uma destruição ecologicamente correta, com reaproveitamento dos materiais. Então basicamente o convênio versa sobre esse tema. Números divulgados pelas operadoras de televisão por assinatura dão conta de que até um terço do mercado brasileiro do setor é abastecido com aparelhos com tecnologia considerada ilícita. A fronteira com o Paraguai é apontada como a principal porta de entrada para o chamado Sky Gato. Questão complicada e difícil de lidar, até porque, ao longo do tempo, as operadoras já perceberam que não adianta mudar de satélite, não adianta recodificar o sinal. Uma hora ou outra, cedo ou tarde, os aparelhos acabam sendo novamente atualizados com o sinal e a pirataria, claro, continua neste setor. Tentar impedir a entrada no país de aparelhos do chamado Sky Gato é válido, mas possivelmente não irá funcionar, porque o que funcionaria mesmo de verdade seria, né, aquela questão de preços e pacotes mais atraentes. Claro que o preço dos pacotes caiu nos últimos anos, mas não o suficiente no que diz respeito ao poder de compra do brasileiro, e a verdade acaba sendo uma só, né? Ou a TV paga encontra um meio termo, ou perde de vez fatia significativa de seu mercado para o Netflix e provedores aí da internet. Mas eu vou parar por aqui, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Comentário de Jorge Pegoraro aqui na Transamérica Foz. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Transamérica Foz. Um prazer estar aqui novamente neste sábado pela manhã. Guilherme, falar um pouquinho sobre o corte de árvores em Foz do Iguaçu. Você viu que nesses últimos dias, na última semana, aconteceram aí alguns casos pitorescos de Foz do Iguaçu quanto ao corte de árvores na cidade. Não teve nem como não acompanhar, até pela repercussão nas redes sociais, né? Exatamente, bombou, né? Como vocês falam aí, vocês mais jovens, bombou aí no Facebook. Não tão jovens assim também. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Guilherme. Você sabe o que é um guapuruvu? Você sabe o que é um ligustrum? Você sabe o que é um flamboyant? E o pinheiro do Paraná, você conhece? Flamboyant e pinheiro do Paraná, eu tiro de letra. Agora, os outros dois, eu suponho que também sejam árvores, sim? Exatamente. São árvores também, né? Elas são importantes também dentro, né, de todo o sistema, né, ecológico. Mas elas são árvores exóticas, que a gente chama, né? E não propícias a serem plantadas, a serem cultivadas em áreas públicas, como ruas, calçadas, praças, né? Porque principalmente o guapuruvu, ele que foi aí o representante maior das redes sociais nos últimos dias, porque é uma árvore que cresce muito, é uma árvore que não é aqui da nossa região, embora ele seja também oriundo da Mata Atlântica, mas da Mata Atlântica mais da faixa litorânea e não aqui de interior. Ele cresce muito e aí começam seus galhos a cair. E aí, quando cai daquela altura tamanha, né, aí começa a causar problemas. Seja acidentes com pessoas, seja destruição de casas, de pontos de ônibus, que foi o que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Então o ligustrum também, nas nossas calçadas de Foz do Iguaçu, assim como o flamboyant também, até o pinheiro do Paraná nós já observamos, né? Aqui na Avenida Paraná, por exemplo, tem também o pinheiro do Paraná. São árvores que não são propícias, então não são próprias para serem utilizadas em calçadas. Elas causam muitos problemas, tanto na questão de quebra da própria calçada em si, né, causando danos ali aos pedestres, mas também com a queda de possível queda de galho na cabeça do pessoal aí mesmo. E a gente observa que Foz do Iguaçu, em muitos aspectos, foi uma cidade que não teve um planejamento adequado. Por exemplo, planejamento de vias, planejamento de bairros. No aspecto arborização, Foz do Iguaçu também tem esse problema? Exatamente, é isso que a gente quer abordar hoje também nessa nossa fala, né? Hoje, para uma pessoa comum, né, pedir o corte de uma árvore, e qualquer pessoa pode solicitar esse corte de árvore para a prefeitura, para a Secretaria de Meio Ambiente, mas é uma burocracia, viu, Guilherme? Eu estive pesquisando e até falando com um funcionário da prefeitura a respeito do assunto, né? Ele até me disse que a demanda é muito grande. Existem muitos, muitos requerimentos solicitando o corte de árvores e podas também, né? que estão nas ruas, nas áreas públicas do município. E o requerente deve ir até o setor de protocolo da prefeitura, fazer o pedido de serviço. Após isso, esse processo é encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Uma equipe de técnicos irá até o local fazer uma avaliação. Mas o que é mais importante, que informou esse funcionário da prefeitura, Guilherme, é que eles só vão autorizar o corte, só vão dar a autorização se essa árvore ou um galho possível, né, estar sendo prejudicial, ter alguma questão aí grave que essa árvore possa causar, um dano grave. Então, a saúde, né, de alguma pessoa, possa ferir alguma pessoa, somente nesse caso extremo, então, que é autorizado, então, esse corte de árvore. Agora, com relação até à arborização aqui na cidade, o que a gente nota até é que é necessário que se trabalhe. Não sei se já existe um instrumento nesse sentido, mas que tenhamos um planejamento maior, até um plano municipal de arborização. Exatamente. E o que nós vimos nas redes sociais foi um pouquinho disso, né? As pessoas pedindo isso. Houve o caso até de uma senhora, né, que não quis deixar fazer o corte dessas árvores, o corte dessas árvores enormes que estão na cidade. Algumas pessoas, através da mídia, também colocaram posts, né, postagens, salvem as árvores, né, de Foz do Iguaçu. Manifesto pela manutenção da Mata Atlântica aqui em Foz do Iguaçu, né, já que o município também é considerado pelo IBGE, né, como bioma Mata Atlântica. Então, tudo isso demonstra, Guilherme, sem sombra de dúvidas, que o poder público municipal tem por obrigação dar mais transparência às suas ações, colocar para funcionar democraticamente seu Conselho Municipal de Meio Ambiente, criar um Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é fundamental para se buscar recursos, investimentos, né, através de projetos, para se movimentar mais essa área do meio ambiente aqui no município. Modernizar o atendimento ao público usuário para agilizar os serviços e criar, né, um plano estratégico para arborização e paisagismo da cidade turística de Foz do Iguaçu. Então, alguma coisa está sendo feita com o plantio de flores, né, em alguns pontos, principalmente nesse trajeto, né, que a gente chama Avenida Paraná, Avenida das Cataratas, mas ainda é muito pouco, Guilherme, nesse sentido. Há necessidade, na minha opinião, de nós termos aí um plano estratégico para arborização e paisagismo de todo o município de Foz. E esse é um assunto aí que, inclusive, o comentário, já colocamos o comentário no ar aqui, mas fica também um espaço aberto para que as pessoas possam comentar a respeito aqui na Transamérica também, né? Exatamente. E eu deixo aqui um alerta, né? Principalmente a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu também, que é mais fácil, nesse caso, prevenir do que remediar. Pense nisso comigo. 88282828 é o WhatsApp aqui da Transamérica, 3028-2828, o telefone, @ Transamérica Foz no Twitter e facebook.com/ Transamérica Foz. Transamérica. Ordem e progresso. Enquanto a zona continua no Congresso, quem foi que disse que a justiça nada mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Estado não ganha mensalão. Se tudo aqui acaba em samba, no país da corda bamba, querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo, agora entendo porquê. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Os dias passam lentos, os dias passam lentos, yeah. Cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro. Não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis. Que leis? Eu sou do povo. Eu sou um Zé Ninguém. E você ouviu aqui na Transamérica o som do Biquíni Cavadão. E olha, semana passada, na estreia do programa Front, nós sorteamos aqui um par de cortesias para o Luau das Cataratas, que acontece hoje à noite lá no Parque Nacional do Iguaçu. Claro que no programa de hoje também tem sorteio. Olha só, um sorteio de um kit completo. Cadeira diária mais kit caipirinha. Cortesia da Casa Vitória, utilidades domésticas e tudo o que você imaginar ali na Fagundes Varela, na Vila Portes, para concorrer a essa cadeira, que é daquelas cadeiras dobráveis que a gente usa na área, mais um kit caipirinha. Você liga aqui para a Transamérica Foz, o telefone é o 3028-2828, mensagem no WhatsApp 88282828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, hashtag Eu Quero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia. Sorteio logo após o quadro, o 7 a 1 da semana, aqui na Transamérica. Fronte Investiga. E há muitos anos você já deve ter ouvido falar que determinadas músicas, quando rodadas ao contrário, de trás para frente, traziam declarações secretas e escondidas, as chamadas mensagens subliminares. Um dos casos mais famosos é o da música infantil Doce Mel. E claro, quando rodada do jeito correto, tinha uma letra inocente. Mas quando esta mesma música era rodada de trás para frente, trazia uma mensagem do mal. Essa é a mensagem de Sangue pela Boca. De noite, ela é livre e solta. Sangue, sangue, sangue. É o que supostamente diz aí. Enfim. Mas o que o programa Fronte descobriu nesta semana é que a mesma coisa acontece quando se pega declarações de políticos. Ao contrário, e roda-se essas declarações ao contrário, ao contrário. As mensagens são estarrecedoras. Preste atenção neste discurso da presidente Dilma Rousseff em plena tribuna da Organização das Nações Unidas em Nova York. vesti arabzama e stailer di higiene a raukaita raukaita. Aparentemente, a presidente falava em línguas estranhas e não dizia nada com nada. Mas espere até rodar a gravação ao contrário, o conteúdo é estarrecedor. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Como se ouve, a presidente continuou a dizer nada com nada, mas de forma estarrecedora. Descobrimos também algo parecido na gravação de uma comprometedora conversa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador do Paraná e atual senador Roberto Requião. Acompanhe. Aparentemente, Lula e Requião falavam em línguas estranhas, uma espécie de código. Mas espere até rodar a gravação ao contrário. Não é grande produção de mamona? É mamona. Lula oferece mamona para Requião. Requião come, mas cospe fora. Que tipo de brincadeira é essa? Será algum tipo de pacto? Mas as descobertas não param por aí. Beto Richa, atual governador do Paraná, também foi alvo da nossa investigação. Ouça um trecho. Mãe, bichinha, ai. E três grupos, o clima é um pouco nas olhos, ou tinha zero, queria dizer, mas é isso, mas não grego. Aparentemente, o governador paranaense fez uso de línguas estranhas, mas espere só até rodar a gravação ao contrário. Porque eu pergunto a você, um governo que trata bem os seus servidores, e não é peça de retórica, não é teoria, na prática, ter esse respeito aos servidores sempre esteve presente em todos os meus atos como homem público, até porque herdei este sentimento, este compromisso com os servidores do meu pai. Paulo Rocha, vereador de Foz do Iguaçu, em plena tribuna da Câmara. Agora ouça a gravação ao contrário. O prefeito Reni Pereira, eu falei para ele, prefeito do meu partido, não estava muito bem no Ibope, mas com essa desgraça do Porto Meira, o homem conquistou a cidade de volta. Parabéns para ele. E nem mesmo o prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, quando rodado ao contrário, escapou dessa terrível maldição da fala em línguas estranhas. Ouça o que ele disse em línguas estranhas na inauguração da trincheira da Avenida Paraná, quando questionado sobre o preço da obra. A declaração ao contrário, rodada ao contrário, é impressionante. Olha, eu concordo que isso aqui era um grande obstáculo para a cidade de Foz do Iguaçu, é uma obra que foi feita pelo governo do estado e presente a gente não, eu não vou questionar o preço. Simplesmente estarrecedor. Programa Fronte Investiga, aqui na Transamérica Foz. Transamérica. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem mochete no sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah, yeah. Repete mais a força, deixa a história mal contada. se esquecer que a coisa toda tá errada. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, não. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Olha, foi um sucesso que eu sinceramente não imaginava, a participação da mulher do Gogli, a versão nacional no programa de estreia na semana passada. E claro que atendendo a pedidos, nós vamos repetir a dose. Mulher do Gogli, que já está aqui no estúdio, inclusive, bom dia! Bom dia, Guilherme ouvintes. Muito obrigada por todos os comentários e curtidas no Face. Fiquei muito feliz com todos vocês. Nós é que ficamos, foi realmente um privilégio tê-la conosco, não em carne e osso, mas em teras e bytes no programa passado, e daqui a pouco mais uma participação aqui no Fronte Transamérica? Isso mesmo, Guilherme. Vou ficar ouvindo a programação e preparando meus servidores para responder as perguntas. Lembrando que na semana passada, quando eu perguntei à mulher do Gogli se a prefeitura conseguiria cumprir o orçamento municipal para 2016 sem aumentar o IPTU, o que aconteceu? Ela travou. Dessa vez, nada de travamento? Nada de travamento. Então hoje eu vou caprichar nas perguntas. Mulher do Gogli, daqui a pouco aqui no Fronte Transamérica. E essa é aquela parte do programa que eu singelamente chamo de engana que a gente gosta. Declarações de autoridades, manchetes de jornais que em algum momento lá atrás a gente achou que fosse verdade e, claro, acabou dando com os burros na água. Faltando menos de um ano para as eleições, algumas dessas notícias começam a ressurgir, então cabe a nós dar uma repassada no blá blá blá nosso de cada dia. Lei dos sacoleiros pode gerar até 40 mil empregos diretos somente na região de Foz do Iguaçu, dizia a notícia lá em 2011. 4 anos depois, a Lei dos Sacoleiros, ou RTU, como também é conhecida, até gerou algum emprego. O problema é que para chegar aos 40 mil que disseram na época, bom, devem ter faltado só uns 39.900. Falando em emprego, essa aqui é sensacional, abre aspas. Aumento no número de vereadores na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu vai diminuir as despesas do Legislativo, pois haverá cortes no número de assessores de cada gabinete. Fecha aspas. Bom, mesmo que fosse isso mesmo, a questão aqui é a seguinte. Os vereadores podem, a qualquer momento, alegar que precisam de mais assessores e aí volta tudo do jeito que era antes. Nova aduana da Ponte da Amizade vai solucionar problemas de tráfego na fronteira e melhorar a fiscalização. Essa notícia é velhinha, veio lá de 2008 e de lá pra cá o congestionamento até diminuiu, mas convenhamos, né, o comércio fronteiriço com o Paraguai também diminuiu, ou seja, não dá pra saber aí muito o que foi que puxou cada coisa. E que tal o ex-prefeito anunciando lá em 2010 que Foz do Iguaçu teria 4 terminais de ônibus? É, amigo, ano que vem, ano eleitoral, pode acreditar que tem mais. Pode falar, a gente gosta. Engana que a gente acredita. E essa música alemã no fundo, claro, porque daqui a pouco, ou melhor, não tanto daqui a pouco, lá pelas 11h40, para que a gente tenha aí um tempo para se preparar, tem hoje aí o quadro O 7-1 da semana aqui no Front Transamérica, com notícias que são como gols da Alemanha, né? Não deveriam ter acontecido e que contribuem para o nosso massacre diário de cada dia. Ainda hoje, portanto, aqui no Front Transamérica, o 7-1 da semana. Vamos a um intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica. Outubro Rosa na Transamérica, todos juntos na luta contra o câncer de mama. E aí galera, aqui é o Sam Alves. Você sabia que pesquisas mostram que o tabagismo a longo prazo está associado a um risco maior de câncer de mama em algumas mulheres? Outubro Rosa é aqui na Transamérica. Transamérica 10h36. Horário de verão. Dia 24 de outubro, viva uma experiência única. Visite as Cataratas do Iguaçu sob a luz da lua cheia. Luau das Cataratas. Garanta seu lugar nessa noite inesquecível. Ingressos por apenas R$31,30. Por apenas R$31,30. Informações pelo telefone 3521-4442. Luau Cataratas, dia 24 de outubro. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. Pensou rádio? Pensou Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. A Transamérica tem a melhor hora extra do Brasil. Hora extra! E o melhor, direto, sem intervalos. Muita música. Hora extra, Transamérica. Várias edições com os melhores sons. Hey, this your boy Chris Brown, man. It's Rihanna. Oh, I'm Beyonce. And we're the Black Eyed Peas. Hey, this is Avril Lavigne. Hey, it's Katy Perry. Hora extra. A qualquer momento aqui. Hora extra. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Front, aqui na Transamérica. Front Transamérica até meio-dia aqui nas ondas de 104.5 e também transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Temos participações aqui dos ouvintes. Na primeira meia hora falamos a respeito aí da questão do Sky Gato, que a Receita Federal do Brasil promete intensificar a fiscalização aqui na fronteira. Opiniões dos ouvintes, o Carlos Eduardo fala que ilegal seria cobrar por um sinal que usa o espectro para se propagar. TV via satélite, na opinião dele, deveria ser grátis, como a TV aberta e o rádio. Maria Fernanda, falando também sobre o tema do Sky Gato, concorda que a única maneira de combater a ilegalidade é com a legalidade. As operadoras, na opinião dela, deveriam oferecer planos melhores e mais baratos. Também o Vicente, falando sobre corte de árvores, ele opina que Foz do Iguaçu precisa de árvores, já que se já é quente assim com elas, imagine sem. Cleiton Vieira, Tainara Guimarães, Sandra Berlanda, Jéssica Almeida, Camila Parisato, pessoas aí que estão participando do sorteio que nós faremos no programa de hoje. Sorteio de uma cadeira diária, dessas que a gente dobra, né, e deixa na área de casa, mais um kit caipirinha, cortesia da Casa Vitória, utilidades domésticas e tudo o que você imaginar ali na Fagundes Varela, na Vila Portes. Para participar, deixe seu nome no 3028-2828, WhatsApp 8828-2828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, hashtag Eu Quero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia, logo após o quadro O 7-1 da semana. Fronte é notícia. E Foz do Iguaçu foi escolhida nesta semana como a capital do turismo no Paraná. O projeto de lei proposto pela deputada Cláudia Pereira foi aprovado por unanimidade na última segunda-feira pelos deputados da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa. O título, claro, é simbólico, mas consolida Foz do Iguaçu como carro-chefe na divulgação do turismo paranaense, já que em anos anteriores, né, Ilha do Mel, Vila Velha e também Curitiba já foram alguns dos destaques que estampavam a capa da folheteria. Fronte é notícia. Vereadores de Foz do Iguaçu aprovaram também nesta semana o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Duzzo, proibindo a prática da chamada venda casada nos cinemas, teatro, parques de diversão, casas de show, ginásios, estádios e locais de eventos públicos e privados aqui na cidade. Isso significa, por exemplo, que se você quiser entrar no cinema com um refrigerante ou algum produto comprado no supermercado, o cinema não pode impedir, sob risco de ser multado. Fronte é notícia. E a Virada Cultural Paraná, promovida pelo governo do estado em várias cidades paranaenses, incluindo Foz do Iguaçu, está cancelada neste ano de 2015 por falta de verbas. Mas os moradores da Terra das Cataratas poderão conferir já a partir do dia 27 de novembro a programação do Natal das Cataratas, evento que após um ano de ausência deve voltar com tudo à Praça do Mito ali no centro da cidade. A atração, que é bancada principalmente com recursos do Fundo Iguaçu, é gratuita à população e deve seguir até o dia 23 de dezembro. Fronte é notícia. Novidade para os eleitores de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. Já no pleito do ano que vem, o voto será com o uso da impressão digital para comprovação da identidade do eleitor, a exemplo do que já acontece em algumas das principais cidades do país. Nesta sexta-feira, o desembargador Jucimar Novo Chadlo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, esteve na cidade para inaugurar as novas estruturas do fórum local e explicar como funcionará o processo de recadastramento dos eleitores para a chamada biometria, que tem início já no próximo dia 3 de novembro. Esse projeto de biometria também vai abranger Foz do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu. Então, a partir do dia 3 de novembro agora, tem início a biometria em Foz do Iguaçu e vai até o dia 31 de março de 2016. Os eleitores estão sendo convocados a comparecer ao fórum eleitoral para fazer o recadastramento dos seus dados e também a coleta biométrica. Com isso, a Justiça Eleitoral está fechando a última porta com relação à segurança nas eleições, à transparência. As urnas já têm um sistema de segurança, porque não está ligada a nenhuma rede de computadores, nem à própria internet. E agora, com a biometria, é possível se dizer que o eleitor que está ali na frente do presidente da mesa é o próprio eleitor. Então, ele vai, através da sua impressão digital, autorizar que o presidente colha o seu voto. Em entrevista à reportagem Transamérica Foz, o desembargador explicou também que a tecnologia da urna eletrônica, mesmo com o uso da digital, não permite que terceiros venham a saber em quais candidatos especificamente cada eleitor individual votou. O objetivo do novo processo, segundo ele, é evitar o uso fraudulento de documentos. Havia muito comentário de que um eleitor votou no lugar do outro, porque eu chegava ali com um tipo de eleitor, que às vezes a gente, não, como o título eleitor não tem fotografia, fica só naquela questão do nome e o número do título. Agora não, a impressão digital é única para cada pessoa e não há como alguém vir com a impressão digital de outro. Então isso traz segurança para as eleições. Durante sua passagem por Foz do Iguaçu nesta sexta, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná também inaugurou as novas instalações do Fórum Eleitoral, mais amplas e confortáveis para o público e para os servidores. O fórum já estava carecendo de uma ampliação e agora, com o projeto da biometria, nós aceleramos essa reforma, novas instalações, para a gente poder abrigar 75 guichês, para a gente poder atender todos os eleitores de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha nesse projeto de recadastramento biométrico. Recadastramento que começa, portanto, no próximo dia 3 de novembro. O agendamento do horário pode ser feito através da internet, como explica a servidora Nerli Vieira. Nós pedimos que o eleitor, de preferência, faça o agendamento pelo site do TRE Paraná, www.tre-pr.jus.br, que nesse agendamento ele não vai ficar muito tempo na fila. Então ele pode entrar no site, fazer um agendamento para ser atendido entre 9 da manhã e 18 horas. Com isso, ele vai evitar aquelas filas. Aqui nós vamos ter um atendimento prioritário, um atendimento para quem fez o agendamento, e para quem não fez o agendamento, vai demorar um pouco mais. O prazo termina no dia 31 de março de 2016, mas é bom não deixar para a última hora. Em Foz do Iguaçu, o Fórum Eleitoral fica na Avenida Costa e Silva, ali próximo ao acesso à Rodoviária Internacional. O telefone é o 45 3522-3142, 3522-3142. Nos demais municípios da região, fora Foz e Santa Terezinha, recadastramento biométrico está previsto para começar só lá em 2017. Fronte, notícias das Três Fronteiras. Fim de semana de eleições na Argentina. Eleitores de todo o país vão às urnas neste domingo para a escolha, entre outros cargos executivos e legislativos, do novo presidente da República. A disputa está acirrada entre o governista Daniel Scioli e o oposicionista Maurício Macri. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa somar 45% dos votos válidos, ou pelo menos 40%, com vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Sérgio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás Del Canho e Adolfo Rodrigues Sá são outros dos postulantes à sucessão da presidente Cristina Fernandes de Kirchner. E quando se fala de contrabando aqui na fronteira, um dos temas mais negligenciados é o do contrabando brasileiro que segue para o Paraguai. Nesta semana, produtores de tomate do interior paraguaio queixaram-se na localidade de Iguaçu quanto à invasão do tomate brasileiro, muitas vezes trazido de forma irregular e vendido nas mercearias e bancas locais. Segundo os produtores, se a situação continuar, cerca de 400 famílias podem ser obrigadas a mudar de ramo. Quem diria, hein? Tomate no Brasil, mais barato que no Paraguai? Parece até brincadeira. Empresários da Zona Franca de Manaus participaram na quarta e na quinta de uma visita à Zona Franca Global, situada no quilômetro 11 da Ruta Internacional 7, em Ciudad del Este. O objetivo foi conhecer a estrutura e estudar parcerias entre empresas das duas zonas francas, no intuito de usufruir dos benefícios fiscais oferecidos pelos governos de Brasil e Paraguai e das teóricas, pelo menos teóricas, vantagens para a circulação de mercadorias produzidas dentro das fronteiras do Mercosul. Ainda falando de Ciudad del Este, a ministra do Turismo do Paraguai, Marcela Bacigalupo, participou nesta semana do seminário Oportunidades e Desafios na Região de Fronteira, realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. No encontro, ela pediu que Brasil, Paraguai e Argentina redobrem os esforços de conectividade, facilitando, por exemplo, os acessos aos três aeroportos internacionais da fronteira. E o lado paraguaio pode ganhar um hotel da rede internacional Hilton, com sede nos Estados Unidos. A intenção dos empreendedores que anunciaram o início das obras para o primeiro semestre de 2016 é construir uma torre de 28 andares com vista panorâmica para o Rio Paraná, Ponte da Amizade e Foz do Iguaçu. O investimento total, conforme divulgado pela imprensa do Paraguai, pode chegar a US$50 milhões. Maravilhas daqui! Ground control to Major Tom. E o fascínio do homem pelo céu é antigo. Desde os tempos mais primórdios, é no céu que vivem os deuses, é do céu que vêm os poderes e é no céu também que nós enxergamos desenhos como constelações. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. No princípio, pensava-se que era o Sol, a Lua e as estrelas que rodavam em torno da Terra. Hoje, claro, graças à ciência, sabemos que é exatamente o contrário. E aqui em Foz do Iguaçu, parte dessa história pode ser acompanhada no Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, que fica lá no Parque Tecnológico Itaipu e é aberto à visitação de turistas, moradores e estudantes. Inaugurado em 2009, o polo conta com planetário, observatório e plataforma para observações a olho nu. Há também réplicas de sondas e naves espaciais, meteoritos e miniaturas de planetas. Janer Vilaça, coordenador do Polo Astronômico, aponta que o local é uma opção diferente de lazer e conhecimento na Terra das Cataratas. Foz, como tem as tendências de tudo, é muito grande. A maior usina, a maior catarata, agora temos um polo que é uma janela para o universo, né? Nothing I can do.

mad at me when I go out with my friends. Sometimes they're crazy, they wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. America. Poppy! Just the way that we do when it's not in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could cause you can't, so you do. We're feeling so good. Back to the street, down to our feet, losing the feeling of feeling unique. Do you know what I mean? Back to the place where we used to stay. Man, it feels good to feel this way. Now I know what I mean. Back to the street, back to the place, back to the room where it all began. Back to the room where it all began. Cause it's not in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could cause you can't, so you do. We're feeling so good. Just the way that we do, but it's not in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do, but it's not in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do, but it's not in the afternoon. Please, won't you come and put it down on me? I'm right here. want that red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be your man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica aqui em 104.5 e transamericafoz.com.br. Um momento que muita gente estava esperando a participação dela. A mulher que tem muito silício. Não confundir com silicone. A mulher do Gogli. Gogli é a versão nacional do buscador. Mais uma vez, mulher do Gogli, bem-vinda ao Fronte. Obrigada, Guilherme. Mais um pouco e já fico de casa. Ah, você já é de casa. Muitos ouvintes mandaram mensagens elogiando sua participação. Teve um aqui pedindo seu telefone ou seu IP, não entendi muito bem. Sucesso que aumenta, inclusive, a sua responsabilidade, né? Sabe, Guilherme, às vezes dá um frio na barriga, como vocês de carne e osso dizem. Mas a gente se acostuma com a pressão. Mulher do Gogli que travou no programa passado quando eu perguntei se o IPTU ia subir aqui em Foz. Hoje, nada de travar, né? Estou com o cooler no máximo. Nada de travar. Maravilha. Posso fazer a primeira pergunta aqui no nosso quadro? Pergunta que a mulher do Gogli responde? Pode mandar ver, amigo. Muita empolgação. Vamos lá. Cotação do dólar. Assunto que vem tirando o sono de empresários e moradores aqui da fronteira. A quantas deve fechar o dólar em relação ao real no final agora de 2015? Guilherme. Quer que eu mude de pergunta? Não, eu estava apenas ganhando tempo enquanto meu servidor processava a resposta. A internet está lenta hoje, não está? Ah não, internet aqui sempre é lenta, a banda larga é meio estreita, o 4G parece ser a manivela no Brasil, enfim, mas não vamos sumir do assunto. Cotação do dólar no final de 2015, como vai ser? Segundo 74,7% dos links especializados em economia que consultei, a tendência para 31 de dezembro de 2015, conforme os analistas de mercado, é que o dólar esteja cotado a R$ 3,50, com margem de erro de 17,4% para mais ou para menos. Margem bem arriscada, portanto, e pouco conclusiva ainda. Outra pergunta que envolve números é a seguinte: nós teremos neste domingo eleição para presidente na Argentina. Quem leva? Guilherme, eu tenho a resposta na ponta da língua, mas a legislação eleitoral argentina não permite que eu fale no rádio. O que posso é dar uma dica. Será uma disputa apertada entre o primeiro e o segundo colocado, em Buenos Aires e nas províncias do interior. Desculpe por não poder citar nomes, Guilherme. Não, pode ficar tranquila, isso eu entendo você. Essa situação de eleição e legislação é bem complicada mesmo. Até vamos deixar por aqui então. Posso perguntar algo sobre Foz do Iguaçu? Claro, Guilherme. Estou à disposição de você e dos seus ouvintes. Saúde pública é o tema. Ai, ai, ai. Recentemente, o governo do estado anunciou o repasse de R$ 16 milhões para auxiliar no custeio dos serviços de saúde na rede pública em Foz do Iguaçu. Há quem diga que o dinheiro é suficiente, há quem diga que não. Conseguirá Foz do Iguaçu equacionar essa questão do custeio da saúde no município? Pergunta difícil, Guilherme. Vou começar a cálculo. Erro. Ah, mas não me diga que travou de novo. Aí é sacanagem. Eu vou, inclusive, cancelar a sua participação aqui no programa, mulher do Gogli. Peguei você. Estava apenas brincando. Pegou mesmo, hein? É que essa questão é realmente complexa. O custeio da saúde em Foz é como um buraco negro. Nem mesmo cérebros humanos notáveis, como Albert Einstein e Stephen Hawking, conseguiram a resposta. Ou seja, com isso você quer dizer que não há resposta e a inteligência humana ainda é superior à inteligência artificial? Isso mesmo, Guilherme. Talvez na minha próxima atualização de software eu consiga responder. Desculpe. Não precisa se desculpar não. Todos nós temos nossos limites e claro, isso é perfeitamente natural. Obrigada pelo natural. Mulher do Google, muito obrigado pela participação aqui no Front Transamérica. Foi um prazer, Guilherme. Beijinho. Mulher do Google, que volta na próxima semana aqui em 104.5. E essa música alemã no fundo, hein, nós? Vamos agora a um intervalo aqui na programação da Transamérica Foz. Daqui a pouquinho temos mais programa Front até meio-dia aqui em 104.5 e transamericafoz.com.br. Estamos apresentando Front aqui na Transamérica. Outubro Rosa na Transamérica, todos juntos na luta contra o câncer de mama. Oi, gente, aqui é a Anitta. O outubro é rosa, mas a luta deve continuar o ano inteiro. Você, mulher, acima de 40 anos, faça sua mamografia anualmente. A mulherada mais jovem, não se esqueça do autoexame. Outubro Rosa é aqui na Transamérica. Transamérica 11/7. Horário de verão. Dia 24 de outubro, viva uma experiência única. Visite as Cataratas do Iguaçu sob a luz da lua cheia. Luau das Cataratas. Garanta seu lugar nessa noite inesquecível. Ingressos por apenas R$31,30. Por apenas R$31,30. Informações pelo telefone 3521-4442. Luau das Cataratas. Dia 24 de outubro. A minha rádio. Na cabeça. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. De segunda a sexta, a equipe 10 do rádio é escalada para informar tudo sobre o mundo esportivo. Papo de craque Transamérica, de segunda a sexta, às 18h. Oferecimento. Taco, pensou jeans, pensou taco. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Dourado Pesca Esporte, na República Argentina. Destro Macro Atacado, na Vila Portes. Casa Nissei, líder em eletrônicos no Paraguai. Chopp Brahma, o sabor de ser mais. Você encontra na Mondaí, distribuidora de bebidas. Beba com moderação. Miolar Alimentos, porque o importante é ser feliz. Gráfica Grafel, o melhor em impressão você encontra na Gráfica Grafel. E Autoescola de Brito, formando condutores com consciência. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Programa Fronte Transamérica até meio-dia aqui nas ondas de 104.5 e também transamericafoz.com.br. A Silvânia Karmierski solicita a quem puder doação de livros infantis para as crianças da região do Porto Meire. Entregas que podem ser feitas na Estatex. O contato para outras informações é o 9985-9895. 9985-9895. E lembrando que hoje ainda tem um sorteio de uma cadeira diária, dessas que a gente dobra, né? Mais um kit caipirinha, cortesia da Casa Vitória, utilidades domésticas e tudo que você imaginar ali na Fagundes Varela, na Vila Portes. O telefone para você deixar seu nome é o 3028-2828, WhatsApp 8828-2828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, hashtag Eu Quero. Sorteio no final do programa de hoje, que vai até meio-dia, logo após o quadro O 7-1 da Semana. Curtida da Semana. E a nossa curtida da semana, nosso destaque a iniciativas nas redes sociais feitas por moradores daqui, hoje dá um pulo no portal YouTube para ressaltar um canal chamado Nicolas FX, criado pelo jovem Nicolas Pedroso, de 19 anos, morador aqui da cidade. Em entrevista à Transamérica Foz, Nicolas explicou o que é o canal. O canal é para ensinar a fazer maquiagens artísticas, tipo de monstro, essas coisas assim, ferimentos. Nicolas falou também da lista de personagens já retratados no canal. Fiz de lobisomem, noturno, dos X-Men. Fiz também uma fênix e o Jack Frost zumbi. Com a aproximação das festas, a fantasia e das celebrações do Dia das Bruxas, populares principalmente entre os mais jovens, Nicolas faz o convite. Agora que está chegando o Dia das Bruxas, acesse para saber como fazer. O link para o canal Nicolas FX no YouTube nós estamos postando agora mesmo aqui nas redes sociais da Transamérica Foz. E se você tem alguma dica ou sugestão para a nossa curtida da semana, entre em contato conosco, arroba Transamérica Foz no Twitter e Transamérica Foz no Facebook. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. Fronte Transamérica, neste sábado, recebemos aqui com muita satisfação a visita de Rogério Bonato, que dispensa apresentações. Bom dia, Bonato. Bom dia. Fazer a apresentação, claro, né? Para quem está ouvindo o Bonato pela primeira vez, ele que é diretor do jornal Gazeta do Iguaçu, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já atuou em muitas áreas, né? Escreveu livros, filme agora também, né? Aham. Uhum. Produzindo cinema. Desafios vários aí na carreira. Temos muitos assuntos para falar aqui. Vamos começar até falando do filme. Como é que está o seu filme? Conta um pouquinho para o ouvinte como que é essa produção. Na verdade, são quatro produções, né, que nós concluímos recentemente. A Vision Art, ela criou um canal de entretenimento, um núcleo de entretenimento. E o Mauro me convidou, o Mauro Hansen e o Rudy, que são os proprietários da empresa, me convidaram para fazer... trabalhar um pouco essa questão do entretenimento, né? Tem muitos canais de televisão no Brasil hoje, no exterior, e eles estão assim necessitando de conteúdos, né? Programação. E a ideia foi a gente utilizar um pouco dessa nossa capacidade aqui da cidade. Tem muito talento nessa cidade, muitas pessoas que estão assim, né, não estão ativas, né, mereciam assim oportunidades de atuação, de texto, de direção, de fotografia. E nós fizemos esse núcleo e algumas propostas audiovisuais nele, né, dentre elas dois curtas, um longa documentário que já vinha sendo produzido pela Vision já há 3 anos, que é o Música Caipira, que é uma preciosidade de documentário, uma coisa, ele ainda não foi lançado oficialmente, mas será. E também um longa que é o Boteco Mil e Uma Vezes Boteco. Né? Boteco Mil e Uma Vezes Boteco. Boteco Mil e Uma Vezes Boteco é uma ficção também, se passa numa cidade fictícia, onde uma prefeita é corrupta. Né? Nada a ver com a vida real. Não, né? Isso não tem nada, ficção, imagina. Nada a ver com a vida real, onde uma prefeita é corrupta e onde um jornalista, por excesso de conta bancária, né, por ter muita grana na sua conta, para a vida ser muito boa, a sua luz foi cortada. Comentar que isso era ficção. Na ficção também. Na vida real isso não existe, jornalista com luz cortada, imagina. Né? Aí ele foi morar no boteco, foi trabalhar no boteco. Ele transformou o boteco no seu escritório. E outras pessoas que se encontravam na mesma situação, porque afinal de contas é só na ficção, né? Porque não há crise, né? Não há crise, né? Nenhuma. Crise só na ficção, né? Por ocasião da crise, outras pessoas também, um advogado, um médico, e foram todos trabalhar lá no boteco, porque o boteco, afinal de contas, tinha ar-condicionado, tinha ventiladores, tem Wi-Fi, né? Tem luz e tudo mais, e o dono do boteco não gostou muito, né, dessa iniciativa, e aí por fora vai o filme, eu não vou contar o final. E o Boteco foi um longa-metragem de 97 minutos, ele chegou a ter 115 minutos, a gente reduziu para 97. Os produtores, o Mauro e o Rudy, me fizeram passar a navalha na carne, né? Que é uma coisa do outro mundo você cortar cenas de um filme. E é ruim ficar cortando, né? É horrível. Você corta você, né? Te corta. E foi, assim, o meu primeiro trabalho de direção de ficção. Eu dirigi documentários, alguns até foram bem-sucedidos, né? Transmitidos até no exterior, a gente tem esses clipes todos. E dirigi também os dois curtas, que é Kelly e a Kombi, e também eu escrevi os roteiros, Kelly e a Kombi e Sob o Sol, que é uma experiência cinematográfica, assim, de arrepiar, né? Que trata da vida de um, como um deficiente visual, ele vive numa cidade como Foz do Iguaçu ou qualquer outra cidade do mundo, né? Eles enfrentam realmente muitas dificuldades, eles não são respeitados, né? E como deveriam. E daí, tamo lá, a gente tem mais dois filmes já em produção, dois longas, o nome original era A Ponte, e por solicitação de produtores, parceiros e coprodutores, porque o cinema envolve muita gente, né? Pra ter uma ideia, o Boteco envolveu 280 pessoas diretamente, né? Um set com 60, 70 pessoas trabalhando todos os dias. É uma loucura. E esse novo filme é outra vez em setembro, né? O nome original seria A Ponte. Nós temos programado para começar a rodar em janeiro ou fevereiro do ano que vem. E no ano que vem ainda nós temos mais um filme que é A Nascente, que é um outro longa. Também mais pro final do ano, e tem um terceiro projeto que se chama Miss Ing, que é rodado na Inglaterra, é todo falando inglês. Então, o cinema, eu vim do cinema, minha primeira atividade foi o cinema, Guilherme. Eu comecei no cinema, né? Lá na Rua do Triunfo, em São Paulo, levando lata de filme para um lado, porque era apaixonante. Trabalhei com o Nelson Sarko, que era um produtor de animação, de desenhos animados na época. Então, eu, paralelo a isso, jornal, né? E cinema e publicidade. Minha vida foi uma delícia, assim, voltar, ter a oportunidade de voltar para o cinema depois de tantos anos. Falando em volta também, você passou alguns meses afastado do jornalismo diário. Como é que foi esse retorno, agora recente, inclusive, ao jornal A Gazeta do Iguaçu? Acho que o leitor da Gazeta do Iguaçu, eu devo a ele sim uma satisfação, até agradeço essa oportunidade. Mas o leitor, ele viu a capa negra do jornal, né? Capa negra do jornal é aquela, a gente virou uma página negra na história da Gazeta de Iguaçu, depois de 2 anos, um problema muito sério que houve lá, a empresa foi vendida e as pessoas que supostamente compraram não pagaram, e a justiça veio e devolveu o jornal pra gente, né? Quer dizer, na verdade devolveu o jornal pra cidade, porque o jornal foi muito depreciado, mas como eu virei a página negra, eu, assim, não gostaria muito de ficar tocando nesse assunto com relação a esses senhores, né? Que devem se entender com a justiça, né? Então eu não vou trazer, não vou dar a eles essa... Não vou dar a eles a minha preocupação, né? Que eu não tenho. Eu acho que a nossa preocupação no jornal é com o jornal de amanhã, né? Você entra num jornal como a Gazeta do Iguaçu, um jornal que circulava 10 mil exemplares e você recebe o jornal recirculando 1.200 exemplares. Você era um jornal que tinha 3.500 assinantes, você recebe com 280 assinantes. É, um jornal que circulava 70 páginas com 4 cadernos, com 28 páginas. Quer dizer, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, no dia que a gente colocou o pé nesse jornal, exatamente há 100 dias, hoje, tá? No dia que a gente colocou o pé no jornal, a gente teve que fazer o jornal que existia antes dos 2 anos. E não foi uma coisa muito difícil, porque os profissionais da área de diagramação, por exemplo, guardaram todos os arquivos do último jornal que a gente havia feito, né? Então a gente só substituiu o jornal que estava sendo feito pelo novo, pelo jornal que já era sendo feito, pelo antigo, mas o antigo dava certo. E eu não sei, acho que criou-se uma onda em Foz do Iguaçu, uma expectativa tão grande quanto à nossa possível volta para a administração do jornal, que foi um negócio assim, extremamente positivo. O jornal recuperou quase todas as suas assinaturas. É interessante isso. O menino lá que trabalha no setor de assinaturas está com dor na mão de preencher a assinatura, porque todo mundo voltou. Os anunciantes voltaram todos. O jornal voltou a ter 72 páginas, 56 páginas, 48 páginas. Todos os Cacrina do Cadernos Novos, né? Veja só, hoje nós lançamos o caderno de moda. Moda Shopping no jornal. Ah, por que moda? Ah, moda, o que, que tem a ver Foz do Iguaçu com moda? Tem muito a ver, tem uma faculdade de moda na cidade. Você olha no horizonte da cidade, você chega ali na região da ponte, você vê mais outdoors hoje de roupas do que de eletrônicos. Quer dizer, alguma coisa está mudando. Sem falar das muitas culturas aqui da cidade. É, isso. E eu tive uma informação, o Emporio Armani, por exemplo, lá sobre moda, né? Emporio Armani Buenos Aires está fechando para abrir num andar de um shopping aqui em Cidade del Este. Quer dizer, por quê? Por quê? Por que isso acontece, né? Então você deve ter acompanhado essa semana aí que o pessoal de Manaus veio fazer uma visita aqui na fronteira. Veio firmar um acordo para levar para Cidade del Este e revender os produtos de Manaus. E eu já quero brigar, porque eu acho que Foz do Iguaçu que devia fazer isso. Foz do Iguaçu é que tem o direito de fazer isso, né? Daí, eu não sei, parece que o Paraguai anda mais rápido, é mais ligeiro, comercialmente falando. Ou a gente que anda devagar também. Ou nós, né? É que andamos devagar, alguma coisa. Porque tinha esse projeto, que era um projeto que está se discutindo há mais de 20 anos, de transformar a Foz do Iguaçu numa zona franca céu aberto, quer dizer, todas as lojas poderiam vender produtos fabricados no Brasil com um diferencial tributário. Quer dizer, já tem a pessoa que vem comprar, não tem? Quer dizer, ele deixa de comprar muamba para comprar produto fabricado no Brasil. E Cidade del Este vai viver muito bem vendendo o importado que ela já vende, né? O perfume francês, o lenço de seda não sei de onde, da China e coisa e tal. Pô, existem lojas, investimentos da Cidade del Este são fabulosos, né? Na área comercial. Então, nada mais justo. Agora você vê, como é que vai vender um produto brasileiro lá em Manaus? Vai deixar de vender o produto asiático? Não vai, né? Vai deixar de vender o produto americano? Não vai. Quer dizer, só estão acrescentando, né? E então o jornal, ele tem essa coisa de estar atento a tudo isso todos os dias, né? Fazer jornal é um negócio muito, muito, muito complicado de fazer, mas tem que ser feito por quem já sabe fazer, né? Então, olha só, as pessoas dizem, Guilherme, pô, o jornal vai tá perdendo pra internet, tá morrendo porque tá perdendo pra internet. Isso não é verdade. O jornal ruim, ou o jornal que errou no seu modo de ser produzido cotidianamente, diariamente, ele vai perder mesmo pra internet. Se ele não tiver conteúdo de jornal, vai perder pra internet. A Gazeta não perde pra internet. Por que não perde? Porque se você... Eu desafio qualquer pessoa nessa cidade, pega um jornal A Gazeta e encontrar em menos de um dia ou dois dias tudo que tem no jornal na internet. Não há o que tem no jornal na internet. Por quê? Porque a gente já faz jornal pensando nisso. Que você não deve fazer jornal com que... O jornal é que ajuda a mover a notícia na internet. Dificilmente a internet pauta o jornal. Pro jornal, pros jornalistas, a internet, ela é um canal precioso para você buscar a informação. Mas você tem que transformar essa informação, né? Dar ela a roupa da sua cidade, né? Não existe, por isso que os grandes jornais estão sofrendo muito com a internet. Agora, a cidade que possui o seu jornal bem equipado, bem com profissionais muito antenados nas coisas que acontecem na cidade, nem internet, nem rádio. Até pouco tempo atrás, não era o rádio o veículo mais ágil? Exatamente. Né? E eu ainda acho que é o rádio o veículo mais ágil. Uma mídia complementa a outra, essa não, que é a verdade, né? Se você falar em agilidade, o rádio ainda é mais rápido. Né? Por quê? É mais rápido você falar no rádio do que postar na internet. Claro, porque você liga o microfone, vem aqui e fala, acabou, está no ar. Na internet você tem que acessar o computador, entrar no programa, postar, escrever um texto, aí você vai postar. Quer dizer, rádio ainda é o veículo de comunicação mais ágil e o mais eficaz. 78,6% das notícias no mundo primeiro estouram no rádio do que em qualquer outro lugar, mais até do que na internet. Quer dizer, a internet ela dissemina, ela manda embora, manda pro mundo. Então o jornal não pode ter medo de internet. Então eu quero dizer o seguinte, Guilherme, para concluir, Gazetinha, que a gente chama assim carinhosamente, eu adoro quando as pessoas chamam de Gazetinha, né? É uma coisa assim, demonstra a intimidade do leitor com os veículos de comunicação que ele está acostumado a ler há quase 30 anos. É uma responsabilidade. A Gazetinha, ela está mais forte, está mais sadia, está mais feliz, está acreditando mais no futuro. Nós estamos, graças a Deus, consumindo mais papéis, mas tentando fazer honrar que esses papéis que nós consumimos não sejam árvores derrubadas em vão, tá? Que é para fazer valer mesmo. É, nós, há quase uma centena de empregos entre os diretos e os indiretos, mais de 60 empregos diretos. Então, às vezes as pessoas se referem ao jornal assim, ah, jornalzinho da cidade, tal, tal. É um jornalzinho com muito orgulho, né? Mas é o jornal que a gente tenta fazer para nossa cidade, porque existia há 30 anos, meu amigo, nenhum jornal existiu há 30 anos em Foz do Iguaçu, né? Então é assim, eu quero agradecer, a gente só deve, Guilherme, satisfação a uma pessoa, ao leitor, né? Agradecer ao leitor, agradecer à cidade por ter acreditado na Gazetinha, por, né, por tá ajudando a Gazetinha a reviver e crescer com a força que ela merece. Rogério Bonato, muito obrigado por essa participação aqui no Fronte Transamérica nesta manhã de sábado. Não, eu que agradeço a vocês, e a Transamérica é a nossa parceira, né? Então, vamos lá e vamos fazer essa cidade mais feliz. Daqui a pouquinho essa entrevista estará postada aqui no nosso site transamericafoz.com.br. Em tempos de pedaladas fiscais, a Transamérica vai colocar você para pedalar também. Mas com todo respeito. E não importa se onde você mora tem ou não tem ciclofaixa, ciclovia, ciclopista, ciclorrua. Pra gente, o importante é que seja com segurança. Numa bike de responsa. A Transamérica vai dar duas bicicletas aro 26 com câmbio de 21 velocidades. Uma masculina modelo Houston Atlantis Med e outra feminina modelo Houston Bristol Lance. E ainda capacete, protetor de cotovelo e um kit de luzes de alerta. Pra saber mais e pra tentar ganhar, acesse radiotransamerica.com.br/pop. Conte pra todo mundo. Tem promoção pro ciclista consciente com Bikes Houston aqui na Transamérica. É pra participar, pra pedalar, é pra curtir. Transamérica. Transamérica Foz 11:28. Horário de verão. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Minhas músicas, minha rádio. Transamérica. Dia 24 de outubro, viva uma experiência única. Visite as Cataratas do Iguaçu sob a luz da lua cheia. Luau das Cataratas. Garanta seu lugar nessa noite inesquecível. Ingressos por apenas R$31,30. Por apenas R$31,30. Informações pelo telefone 3521-4442. Luau das Cataratas, dia 24 de outubro. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277. Você na rota certa. Aguarde. Para o MC Gui, o Transalouca é... muito legal, sem palavras. Para Regina Duarte... uma loucura. E para o Roberto Leal... é a transa mais louca do mundo. E para você, o Transalouca é o programa ideal para a hora do almoço. Rodrigo, Morango, Gavião e Fuzil trazem humor, descontração e entrevistas bem loucas com convidados bem interessantes. Transalouca 4.0, de segunda a sexta, a 1 da tarde. Horário de Brasília. Transamérica, Transamérica. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Programa Fronte até meio-dia aqui na Transamérica Foz. E olha, temos várias participações de ouvintes aqui de olho no sorteio dos prêmios que nós teremos hoje. Um ouvinte vai ganhar uma cadeira diária, mais um kit caipirinha, cadeira de ar é aquela, né, que a gente dobra, coloca ali pra sentar no verão, tomar alguma coisa, um tererê. No caso, você vai ganhar também um kit caipirinha, cortesia da Casa Vitória, o seu Laudelino, utilidades domésticas e tudo que você imaginar ali na Fagundes Varela, na Vila Portes. Telefone para você registrar seu nome, atenção, porque estamos já nos últimos instantes para participar do sorteio, hein? 3028-2828. Você pode mandar também sua mensagem no WhatsApp, 8828-2828. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. A hashtag é Eu Quero. Sorteio daqui a pouquinho no final do programa, que vai até meio-dia aqui na Transamérica. E amanhã, nesta mesma faixa de horário, das 10 ao meio-dia, tem o programa Histórias e Memórias com Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Um programa que retrata um pouco mais da história aqui da nossa região, traz personagens, entrevistas. Jorge Pegoraro, que está comigo aqui no estúdio, inclusive estava fora do estúdio agora um pouquinho, preparando já justamente este programa de amanhã, Pegoraro. Isso mesmo, Guilherme. Amanhã é um domingo especial, novamente, né? Todos os domingos são especiais no programa Histórias e Memórias. Amanhã nós vamos estar batendo um papo gostoso. Não é uma entrevista, né? Como a gente fala. É um bate-papo mesmo. Bate-papo mesmo. A gente fala sobre a chegada dessa pessoa em Foz do Iguaçu, se caso ela não seja daqui, né? Nascida aqui na cidade. E aí nós vamos contando toda a vida profissional, a vida familiar dessa pessoa. E a nossa convidada amanhã, então, é a professora Kátia Alves Dias. A professora que há mais ou menos 40 anos atua como professora de educação física na rede estadual de ensino público aqui em Foz do Iguaçu. Então, ela chegou aqui em Foz na década de 70, né? Então, ela é considerada uma das precursoras do basquete na cidade. Destaca-se seu imprescindível papel como técnica nas categorias de base. Então, marcou a vida aí de várias gerações de alunos e atletas, né? Está engajada praticamente todas as atividades de promoção, desenvolvimento dessa modalidade aqui na região. Sua experiência é muito grande em eventos esportivos, como jogos abertos, jogos escolares, né? E que tornou ela uma consultora dentro dessa área. E ela também participa aí de várias instituições particulares também, sempre na modalidade do basquete, como, por exemplo, o time feminino de vôlei do Foz do Iguaçu Country Club. Ela foi diretora também do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, aqui na Vila Iolanda, e hoje é membro atuante, então, da Associação de Profissionais de Educação Física de Foz do Iguaçu. Então, uma pessoa com uma experiência muito grande, né, nessa área esportiva, principalmente de Foz do Iguaçu, que já participou de grandes competições, grandes eventos aí nacionais e até internacionais. E vale ressaltar como tem bom profissional da área de educação física atuando aqui na nossa cidade, né? É verdade. A Rádio Transamérica sempre traz esses profissionais aqui também no programa Papo de Craque, né? Que vai ao ar todos os dias aí das 18 às 19 horas, destacando sempre esses profissionais. E agora também o Histórias e Memórias também, buscando contar um pouquinho da história, né, da atuação desse profissional aqui também na cidade de Foz do Iguaçu. E hoje, inclusive, o programa Destaque, né, Histórias e Memórias, está no jornal A Gazeta do Iguaçu, né, que saiu uma reportagem especial sobre o programa, então, aí, Histórias e Memórias da Transamérica Foz. Muito bom. E quem quiser também ouvir os programas anteriores, muitos deles já disponíveis no site transamericafoz.com.br. Você pode ouvir amanhã, das 10 ao meio-dia, ao vivo, Rita Araújo e Jorge Pegoraro, no programa Histórias e Memórias. Agenda Esportiva. Alessandro Cunhasque, bom dia. Bom dia, Guilherme Wojtkowski. Papo entre polonês aqui agora, sem alemão. Melhor assim, até porque o alemão ele acaba passando um pouco dos limites. O alemão é intrometido, já chega metendo 7, é complicado, né? A gente tem que, eu vou usar as palavras aí, a gente tem que chupar essa também, né? Não tem, faz parte. Nosso futebol tá precisando se reencontrar e só uma próxima vez para tentar algo diferente. Agora falando de futsal, o futsal de Foz do Iguaçu nessa temporada conseguiu não só se reinventar, como conseguir aí um resultado fantástico, chegar a uma semifinal de Paranaense? Ah, sem dúvida. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar, por exemplo, com o Anderson de Andrade, né, secretário de esportes aqui de Foz do Iguaçu, ex-atleta do Foz Futsal, multicampeão por onde passou, inclusive aqui pela fronteira, um ídolo máximo do futsal iguaçuense. E chegar ao ponto dele dizer que se emocionou Ele estava presente no ginásio Costa Cavalcante, então não tem mais nada para dizer de um jogo desse. A partida ela foi marcada por nervosismo, né? Um jogo decisivo. Foz Cataratas ainda não, os meninos do Foz Cataratas não haviam jogado para um público tão grande, 2.500 pessoas, né? E um adversário muito experiente que sabia o que tinha que fazer. Mas tudo deu certo, né? A equipe conseguiu converter as oportunidades que teve, conseguiu superar o nervosismo e conquistou o resultado, né? Do 3-1. Com muito méritos em cima daquilo tudo que fez na temporada, né? É a segunda melhor campanha no geral, então os números provavam isso, que tinha qualidade, e o momento era esse. Os Cataratas aproveitou e deixou todo mundo feliz, né? Para nós também, é um orgulho muito grande trabalhar com a equipe do Foz Cataratas no momento que vem, até porque se você colocar no papel, comparando com os adversários dessa temporada em folha de pagamento, sexto ou sétimo nesse quesito. Então chegou com muito louvor essa semifinal, num trabalho muito bem feito, que começa lá na diretoria, né, com o presidente Adélio Demeterto, né, presidente do Foz Cataratas, comissão técnica também, então, e os jogadores. Eu só tenho que parabenizar. Agora é uma nova etapa, né, uma semifinal, algo diferente para essa equipe. Foz Cataratas 3, Cascavel 1, partida realizada na terça-feira lá no ginásio Costa Cavalcante. O Foz já com seu adversário na semifinal, ou vai ser definido hoje ainda? Vai sair hoje, depende do adversário, depende do jogo de hoje à noite, entre Guarapuava e Marré. O Guarapuava tem a vantagem de jogar pelo empate, que avança, é a terceira partida já. O Marré precisa vencer fora de casa. Minha opinião, por elenco e por momento, o Guarapuava, atual campeão paranaense, tem vantagem, é melhor equipe e tem esse favoritismo para passar. Mas dentro de quadra, o Marreco vem fazendo também ótimas temporadas, foi um dos semifinalistas na temporada passada, foi eliminado só pelo Cascavel, né? O Cascavel chegou na decisão e aí perdeu o título por consequência para a equipe do Guarapuava. É um jogo que promete muito, independente de quem vence, são adversários complicados, né? Tanto o Guarapuava quanto o Marreco. Só vou fazer um adendo aí, porque vindo o Marreco, o Foz Cataratas teve melhor campanha que o Marreco. Então decide dentro de casa, a primeira em Francisco Beltrão, a segunda aqui. Então aí o Foz Cataratas aumenta as possibilidades, apesar da rivalidade que se criou nesse período, de avançar. Já o Guarapuava fez melhor campanha que o Foz Cataratas na primeira fase, então dessa forma a decisão seria em Guarapuava e fica mais difícil para a equipe iguaçuense, até pelo poderio do Guarapuava. Mas eu acho que para quem chegou até agora, chegou numa semifinal, já que está aí, os jogadores estão usando um termo bastante bacana que resume o que o Foz Cataratas fez, né? Se dá a brecha, a gente vai chegar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Foz Cataratas tem que buscar, independente do adversário. O jogo hoje é bastante complicado, é difícil você apontar, mas o Guarapuava tem um favoritismo. Agora, o ouvinte que acompanha o futsal aqui na Transamérica está acostumado a ouvir o Alessandro Cunhasque narrando, né, tanto os gols que o Foz Cataratas faz, como aqueles que, infelizmente, o Foz Cataratas toma. Tem narrador que, quando o time que ele está colocando até um pouco mais de emoção toma um gol, ele tem uma reação bastante curiosa. Vamos até ouvir aqui uma narração aí do Rádio do Paraguai para a partida entre Atlético Paranaense e Esportivo Luquenho, o momento em que o Marcos Guilherme do Atlético Paranaense fez o gol que definiu a vitória por 1-0. A pelota la tiene Nicao. Nicao está habilitado, toca atrás, Guilherme tirou. Gol. Aí gol do Atlético Paranaense. Você narraria um gol assim? Olha, confesso para você que já narrei a Transamérica de Curitiba, inclusive. Ela tem um perfil, segue este perfil de narração. Confesso que eu não gosto, né? Também não vou dar ênfase, uma ênfase maior também para o gol das equipes são adversárias dos times de Foz. Mas também, de forma respeitosa, a gente faz uma narração equivalente, né? Se você pegar o gol do Cascavel aqui contra o Foz Cataratas, a gente faz uma boa consideração. Não equivalente aos gols iguaçuenses, obviamente, né? Como aconteceu também com o Foz Futebol no Campeonato Paranaense, né, nessa temporada. Isso demanda muito do perfil da empresa, do perfil do narrador. Eu, particularmente, não tenho esse perfil. Alessandro Cunhasque, muito obrigado por essa participação aqui no programa Fronte. Bom fim de semana para você. Obrigado, Guilherme. Parabéns pelo programa. Já falei isso dentro do Papo de Craque. Está muito bacana, muito divertido e muito informativo, que é o mais importante. Então essa tua dinâmica no programa tá muito legal mesmo. Grande abraço para você e para o ouvinte Transamérica. Segunda, a gente se encontra de novo dentro do Papo de Craque, abordando mais os assuntos do esporte iguaçuense. De segunda a sexta, 6 horas, Papo de Craque aqui na Transamérica. E daqui a pouco tem o quadro 7-1 da semana, mas a invasão alemã já começou. We are... We're all living in America, America, es wunderbar. We're all living in America, America, America. Wenn ihr tanzt, werde ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren, ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen, die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus und vor Paris geht Mickey Maus. Weiß noch nicht, dass tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen. Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und vor Paris steht Mickey Maus. We're all living in America. Transamérica. Minha terra tem palmeiras, mais altaneiras que o sarriá. Os canarinhos que aqui goleiam, não goleiam como lá. Nosso brasão tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais valores, nossas canchas têm mais fintas, nossa torcida mais clamores. E com o cantar o hino a capela, mais fervor eu encontro lá. Minha terra tem goleiras, onde alemão não pode golear. Chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela goleada que a gente leva da vida, aquelas 7 notícias que são como gols da Alemanha, né? Não deveriam ter acontecido, mas de jeito nenhum. É todo dia um 7 a 1 diferente, um 7 a 1 que não acaba nunca. A narração dos gols é de José Carlos Araújo, garotinho para Transamérica Rio de Janeiro. As notícias a gente colhe por aí na leitura do noticiário de cada dia. Em seus lugares... 1... É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. No Paraguai, caminhoneiros fecharam rodovias na segunda-feira para protestar contra a cobrança de pedágio ida e volta no caso da Ruta 7, por exemplo, pedágio no sentido fronteira, pedágio no sentido Assunção. O que os motoristas reivindicam é que, a exemplo do que acontece em outros países, a tarifa seja cobrada em apenas uma das pistas. Lembrando que aqui no Brasil é diferente, claro, né? A gente paga e muito, tanto para ir como para voltar, como para circular só por um trechinho entre São Miguel e Santa Terezinha, enfim. E lá vem a Alemanha. 2. Bola para Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos Segundo. O jornal Gazeta do Povo publicou na edição impressa de segunda-feira que a Assembleia Legislativa do Paraná recorreu às pedaladas para turbinar em mais de 18 milhões de reais ao ano os gastos com cargos em comissão, cálculo que, segundo o jornal, não leva em conta os nomeados nos gabinetes parlamentares. Um dos casos citados pela Gazeta do Povo é o da Comissão de Constituição e Justiça, que tem 12 funcionários, onde deveriam ser apenas 8. O menor salário, somando os benefícios, é de R$ 15.600. A presidência da casa nega qualquer tipo de irregularidade. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Acusado de envolvimento na execução de um suspeito no município de Rio Branco do Sul no mês de abril, o delegado da Polícia Civil do Paraná, Rubens Recalcati, foi solto na tarde de segunda-feira. Recalcati, que afirma não ter envolvimento no caso e que sua prisão foi midiática e abusiva, responderá ao processo em liberdade. Perícia realizada pelo Instituto de Criminalística aponta que a vítima, Ricardo Geffer, suspeito de matar um ex-prefeito de Rio Branco do Sul e primo do delegado, estava deitada no chão no momento em que foi baleada. E lá vem a Alemanha! 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. Semana difícil também para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, responsável pela análise das contas do governo estadual, prefeituras e câmaras municipais. Dos 7 conselheiros que fazem parte do órgão, 3 são investigados por suspeita de corrupção e 2 estão com o cargo sub judice. Tal situação, por incrível que pareça, não é inédita e nem exclusiva do Paraná. Relatório de 2012 aponta que 1/5 dos conselheiros de Tribunal de Contas de todo o país enfrenta acusações similares. 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E os deputados do Paraná aprovaram nesta semana o projeto que altera regras na fiscalização dos pedágios nas rodovias paranaenses. Uma das propostas, apresentada pela bancada de oposição, de criar um sistema de controle em tempo real sobre quanto as concessionárias arrecadam, foi derrubada pela bancada governista, que aprovou, por outro lado, que os pareceres da Agência Reguladora dos Pedágios no Paraná deixem de ser deliberativos e passem a ser apenas consultivos, ou seja, simbólicos, sem necessidade de que as empresas acatem. 6. Montou, virou a bola esparada, entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha! E pode sobrar até para o Bolsa Família, um dos centros do debate em cada época de eleição. Com a resistência dos parlamentares à implantação de uma nova CPMF para diminuir o rombo nas contas de 2016, o relator do Orçamento Federal na Câmara dos Deputados, o paranaense Ricardo Barros, disse que está estudando alternativas como aumentar o imposto sobre a gasolina ou cortes de até 35% no Bolsa Família. O relatório preliminar elaborado por Barros deve ser finalizado no dia 4 do próximo mês. Sétimo gol. Sete. Olha a descida, o chutão, entrou. Gol. Alemanha. Alemanha 7, Brasil 0. E um projeto para a construção de uma ciclovia ligando Foz do Iguaçu a Cascavel, através de parte do leito da antiga estrada que margeia o Parque Nacional, está sendo impulsionado por entidades da região. É um projeto muito legal, diga-se de passagem, mas veio parar aqui na lista do 7 a 1 da semana pelo seguinte questionamento óbvio, inclusive. Por que raios prefeitos e autoridades da região não se unem também para resgatar a estrada velha e transformá-la em alternativa não pedagiada de ligação entre os municípios? Porque gostam de pagar pedágio ou será que preferem continuar deixando a estrada livre para a turma da muamba? Já pintamos o 7 da Alemanha, agora vamos ao gol do Brasil! Ufa! Um! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo! E nesta semana, felizmente, temos fartura de boas notícias, tanto que este gol do Brasil, aos 45 do segundo tempo, está chegando em dose dupla. A primeira boa notícia é que a Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aparece na lista das 30 melhores instituições de ensino superior do Brasil, divulgada pelo Ministério da Educação. A Unioeste foi a 27ª do país e terceira do Paraná, à frente até mesmo da tradicional UFPR e atrás apenas da UEL de Londrina e da UTFPR. A outra boa notícia vem da usina de Itaipu, que atingiu na última terça-feira por duas vezes seu recorde de geração horária de energia elétrica com pico de 14.167 megawatts. Graças às chuvas recentes, o lago de Itaipu está com 100% da capacidade e até mesmo o vertedouro foi aberto para escoar o excedente, fazendo a alegria dos turistas que visitam aqui a região de fronteira. Participaram comigo neste 7 a 1 da semana e em todo o programa Fronte, Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Luciana Lauzini, Sidney Busanello, Alessandro Cunhaschi. Vou falar também aqui o nome do Anderson Antero e do Antônio Carlos Oliveira. Equipe Transamérica Foz, um espetáculo no seu rádio. A narração dos gols foi de José Carlos Araújo. O grito indignado no sétimo gol foi do Gerson, o canhotinha de ouro. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Continue na nossa sintonia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Amanhã, das 10 ao meio-dia, tem o programa Histórias e Memórias com Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Bom fim de semana para você. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. E a Taça do Mundo não é nossa, é da Alemanha. Também o kit cadeira diária e kit caipirinha, né? A cadeira diária mais o kit caipirinha oferecido pela Casa Vitória. Não é meu também, não é seu, Jorge Pegoraro. Também não, né? Márcio Barreto aqui no estúdio, não foi você. Vamos ver aí quem ganhou. Impressionante a quantidade de participações aqui, Facebook, WhatsApp. Vamos mexer no nosso cesto de papéis. Vamos ver aqui quem ganha. Edilaine. Edilaine é o nome da ganhadora final do telefone 5581. Participou através do WhatsApp. na Transamérica Foz. O WhatsApp da Transamérica Foz é o 88282828. Vamos entrar em contato na sequência aí para passar as informações de como retirar o seu prêmio cortesia da Casa Vitória aqui na Transamérica. E eu estou de saída, até o próximo sábado. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.